Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua preferência pelo Pretinho. São 6 da tarde. Estamos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho vão bem? Trincha. Fala aí, bom, vou começar por quem não veio no programa da Uma. Fala aí, Porazinho. Olá, Alexandre. Olá, meu irmão. Muito bom, Porazinho. Fala, Potter. Estamos aí, gente, no tranquilo. Programa mais feliz da semana. E aí, Cajezinho? E aí, beleza? Boa tarde. Marcos Piangers. Alegria plena, total e irrestrita. Expectativa pro final de semana. Maurício Amaral. Muito bem. A estrela móvel do Pretinho de hoje é o homem colorado. Estava no aeroporto agora há pouco recebendo o Cavegol. Lele! Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. O Maurício ganhou presentinho. Então. Como é que é o final do... Pichá! Ah, boa! Ô, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. E vamos juntos... Feliz, juntos até as 19 horas aqui no Pretinho Básico. Seu sonho infantil... O primeiro a detonar todo mundo quando todo mundo não presta atenção no programa. É, né? Maurício, explica, Maurício. É isso aí. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Para o Rio Grande do Sul, no sábado, a previsão é de mais um dia instável e abafado. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens e à tarde, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento. O calor aumenta ainda mais, com máximas de 37 graus sábado. O domingo, 37, que fica fazendo papagaiada aí, não presta atenção no programa. 37 graus, rapaz. 37 fucking degrees. Né, nada muito diferente de ontem e hoje, né? Cara? Não. Hoje deu 33 em Porto Alegre. Ah, é o melhor estado do mundo mesmo, né? 37 graus. É o maior calor do mundo. É o maior calor do planeta. É que 37 graus é exatamente o que a gente sente, né? 37 a gente não sente mais, né? Térmica. É. 37 não pode é febre, ser, né, pode gente? Ser. Mas a sensação térmica pode ser menor que a temperatura, meio imbecil essa pergunta, mas pode. Sim, claro. No inverno, né? Sensação, né? Com vento. Pode, no inverno pode. É o que acontece. É óbvio, é burro, né? Por exemplo, na Serra, esta noite, esta madrugada, tínhamos 23 graus no termômetro, mas a sensação era de uns 16. É mesmo. Em Caxias do Sul, friozinho. Que como é que foi? Bacana. Foi demais, muito legal. Foi demais. Grande abraço mais uma vez pra rapaziada de Caxias do Sul que esteve conosco ontem no... Bom, vamos voltar a falar do tempo aqui. O domingo vai ser melhor que o sábado, com uma menor quantidade de nuvens pela manhã. Além do mais, o risco de chuva de fim de tarde diminui, inclusive para quem vai estar na praia. Temperatura máxima fica em 32. Isso tudo foi pro Rio Grande do Sul. Para Santa Catarina, a previsão indica sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva. Como é sempre em Santa Catarina? Sol entre nuvens e pancadas de chuva em Santa Catarina. De 10 a 35 graus. A frente fria se afasta para o sudeste a partir do sábado, deixando as condições mais firmes. No domingo, o sol deve predominar e as temperaturas permanecem elevadas em Santa Catarina. Ô, Magnata, quem é que tá na praia Santa Catarina agora. E tá nos ouvindo? Davi Carradi. Davi Carradi. Bicha! Davi Carradi. Bicha! Davi Carradi. Bicha! E aí, Davi? O Maurício é contra mim. Não, Davi. O Maurício é contra... Não acabei me de me lembrar de ti, Davi. Não me convidou pro churrasco. Pô, Davi, não me faz boicota, assim. Corta minha ligação. O Maurício é contra mim. Davi, o Maurício hoje tá num dia especial. Hoje é um dia especial para o Maurício, então nós temos que respeitar este momento pandeiro dele hoje. Hoje porque ele está completamente pandeiro. Obrigado. Por quê? O que houve com ele? Bebeu muito ontem? Não, um momento importante. Eu mudei. É um momento de reciclagem na vida do Maurício, né, gente? É o final de um período sabático. Davi. Ele está se direcionando, né, Maurício, para uma nova fase. Tu vai encontrar um novo Maurício quando tu vier para cá, Davi. Será? Eu prefiro não. Davi, não acredita neles, Davi. Já tá tudo igual. Você sabe daquele meu amigo que eu contei, né? Num outro jornal que eu trabalhava há muito tempo atrás. Que passou um mês fora, e quando voltou o pessoal disse, pô, tu sabia que o cara A bicha ornou-se. Ah, pois é, tu já tá um mês fora. Um mês, fora, né, cara. Davi? Um mês fora. Aí, Davi. E ele mudou, ele era outra pessoa. É, o cara usava barba, isso, meu. É mais ou menos isso que o Maurício tá passando, Davi. Pois é, por isso eu suspeitei. Pera aí, quem tá um mês fora é tu, Davi. Não, eu tô aqui trabalhando, não, cara. Não, tu tá um mês fora, eu tô com medo de segunda-feira, Davi. Trabalhando arduamente. Mas já é segunda que tu volta, Davi? É segunda-feira. Oh. Não, o máximo eu botei um piercing no umbigo. Ah, meu Deus, fez uma tatuagem de rena, né, Davi? Tatuagemzinha de rena também, tu fez. Falcão, tererê, fez um tererê. Falcão, tererê, amor eterno. Eu tô louco. Dragão tatuado no braço. Eu tô louco pra ver esse bronzeado, Davi. É bloqueador solar pra 360. É degradê, ó. A gente viu, o Davi tá que nem um caminhoneiro, a gente foi na casa do ouvinte, né? Só e aí ele tá que nem um caminhoneiro, a cara, o pescoço e essa parte do braço aqui. Mas é um erro, Potter, com o meu bloqueador não tinha que estar nada vermelho. Mas não tem mais, o sol é mais forte que o bloqueio. Vamos continuar aqui com os destaques comentados do Clique RBS, Davi, por favor, fica por aí, tá? Tô aqui. Radar móvel que detecta veículos sem licenciamento pago começa a funcionar no Rio Grande do Sul. Como é que é, meu? Cara, isso existe, cara. Ah, cara, é o radar ninja. É, só que agora a diferença é que ele é móvel. Ah, né? Ele é móvel, é verdade. Ele vai onde quiser. Não, peraí, já tem um radar. Já tem um fixo. Que detecta que tu não pagou licenciamento. Não pagou licenciamento. Cara, mas o que ele faz? Eu já era. Cancela? Eu explico, já fui parado uma vez numa estrada, cara, porque eu tinha me esquecido de pagar meu IPVA. Ah, então é o que todos dizem. Eu tava voltando de Caxias e o Pardal... tu passa pelo... Eu tava passando naquele posto policial que tem ali na entradinha de Feliz ali. Exatamente. Antes você cair. Isso. Eu passei por um Pardal e no momento que tu passa no Pardal, a câmera foca a tua placa. E faz um barulho. E mas ela... tu tava passando acima da velocidade. Negativo, meu querido. Ah, não. Aí é que tá. Negativo. Ah, ele foca a tua placa. Tá? Aí a placa é jogada pra dentro do computador, a tua placa. Aí o sistema vê se tu tá com documentação em dia. Isso tudo automático. Só que cara, tem um detalhe, porque esse Pardal é 2 quilômetros antes do posto policial. Isso, e é no posto policial que ele te para. É o tempo. O policial me parou, eu todo simpático. Não, ele... Oh, eu posso ver seus documentos? Sou do claro. Pretinho. Sou do não, pretinho. Não, isso faz uns 3 anos. Viu só como a polícia, ela debocha da cara do cara? Porque ela já sabe que o Lelê... Se vê ela chegar e falar assim, olha só, a gente já sabe que o seu documento não foi pago. Isso é técnica, mas primeiro fala assim, por favor, seu documento. Não, mas isso é técnica. Não, isso é uma abordagem um pouquinho, abordagem daqui a padrão. Pouquinho o Lelê tem drogas no carro, não deveria ter, não sei. Não. A abordagem do cara... A abordagem do cara foi muito boa. E eu não sabia, eu tinha esquecido de pagar aquele negócio de virada de ano. Ele te apalpou... Não, cara, mas ele... Não, mas aí eu vou fazer uma crítica, meu querido. Porque não te apalpou. Aí eles chamam o guincho pra guinchar até o carro, pra babá lá. Tá. E aí eu falei pro cara, não, mas eu não posso pagar isso aqui agora. Eu não posso pagar isso aqui agora, posso o cartão aqui pago. Não. Aí tá... Que mundo que tu vive, Lelê. É, Lelê. Pô, mas não pode ter um... Não, mas seria bom. Um cielo ali. Lelê vive no mundo do primeiro mundo. Eu acho que poderia. Tu parou ali. É porque daí tem o lance do guincho, que tu tem que pagar o guincho. Ah, tem o faturation do guincho. Mas óbvio, o guincho tem que ganhar dinheiro. Faturation do esquema. Espera aí. Ô, Fetter. Fala, Davi. Pô, se tem uma tecnologia que faz com que os caras saibam que o Lelê não pagou IPV, né, imediatamente, por que não pode ter passar o cartão ali, pô? Eu não consigo falar, né? Ninguém consegue falar. Eu gostaria de argumentar com o Lelê. Eu perguntei em que mundo que ele vive. Porque isso é coisa de primeiro mundo, entendeu? No primeiro mundo deve ter que não deve ter um fiscalizador de IPVA pago ou não no primeiro mundo. Porque as pessoas pagam. Porque as pessoas obviamente pagam. As pessoas devem ter débito automático de IPVA no primeiro mundo. Então, assim, ó, deveria ter, eu concordo contigo. Olha aqui, ó, a sua dívida é esta aqui. Se e quiser, pra tu continuar a viagem, tu tem que pagar essa dívida agora. Eu me candidatei a fazer isso. Demais, velho. Mas não existe isso. Né, aí, só pra finalizar a história, eu fui com o guincho até São Sebastião do Caí, que é onde tinha um depósito do Detran. E lá ficaria o meu carro. Certo. E pra mim, eu teria que ir no banco, pagar. Aí eu peguei uma caroninha com o guincho, fui até São Sebastião do Caí, fui no banco, saquei o dinheiro, fui no Detran, peguei a via, voltei no banco e paguei. Uhum. E paguei, ok. Só que no papo com o cara do guincho, ele falou assim... Ah, cara, deve ser a 30ª já que eu tô fazendo hoje aqui de pegar teu carro ali e levar. Sim, e deve ter mais umas 20 até o final do expediente. Mas aí tá a explicação. Só um pouquinho, o que tem de errado nisso? Nada. Não, ele comentou comigo, só que esse trânsito do guincho, do posto policial até o depósito de Detran, quem paga é o contribuinte também. Mas é tu que tá. Se tivesse a maquininha pra resolver o problema no posto policial, tava resolvido. Mas é que daí tem. Mas aí não depende só de ter pela maquininha. Tem que entrar essa informação no sistema, né? O sistema é nacional, é um monte de processamento diferente. Cara, barbada, o sistema na hora. Não, era barbada em lugares onde pode ser barbada, né? Mas no Brasil é barbada. Mas no Brasil o dinheiro da saúde não chega foi no 70, hospital, velho. R$70 o guincho que eu paguei. Na verdade, vezes 50, quanto é que dá por dia? Lembra da Tropa de Elite? Meio. Filme Tropa de Elite 1. Esse dinheiro não vai só pro guincho. Lembra a Tropa de Elite 1? Lembra, não vai, já foi noticiado. Tinha o esquema do guincho, né? O esquema do guincho, dos policiais com o guincho. Eles multavam lá e chamavam o guincho porque tinha um esquema com guincho. Eu não tô falando que tem esquema com guincho em Caxias, mas é mais alguém ganhando. Simples. E aí o táxi que ele pegou da essa grana do guincho é dividida em... Não, é com certeza. Não. Porém. Bom, não, vamos fazer o seguinte, assim, sugestão, né? Vamos deixar pro nosso ouvinte a seguinte sugestão, ou a informação. É, a sugestão é de que pague o IPVA, não ande sem licenciamento, né? Porque tá fora da lei, infelizmente, né? A outra é a seguinte, este detector de IPVA não pago aí, tem ali na estrada que vai, que liga Osório a Tramandaí. Ah, é verdade. Tem, e é um trocinho, um faixinho de luz vermelha, um raio, uma luzinha infravermelha, assim, bem, bem vermelho. Uhum. E tu vê de longe, cara. E é aquilo ali que detecta se o teu carro tá com o IPVA pago ou não. E agora não é móvel na estrada do mar. E agora temos o móvel na estrada do mar. Na estrada do mar só? Por tudo isso. Começou é lá. Que eu não comecei, não sabe acabei a notícia. Ah, sim. Sabe por que isso aí? Ah. Porque não estão funcionando os pardais estaduais do Rio Grande do Sul. Nenhum pardal. Tá. Deu problema com licitação, com atraso. Lombada, então, lombada eletrônica não funciona nada. Em estradas gaúchas não funciona. Em BRs funcionam, entendeu? Sim. E aí você tem que arranjar uma outra maneira de arrecadar. Né, e aí vamos embora pro IPVA. Aliás, né, a gente acaba de dar uma informação aqui que é um, não? Na verdade, é um desserviço. Não, a RBS TV já havia... Deu isso aí. Nenhum pardal funciona. Nenhum. Em estrada de... Não. Mas não sei também quando é que eles vão avisar, entendeu? Se vai ser manchete o dia que começar a funcionar. Não, pode ficar tranquilo que não vão ligar, sem avisar. Mas, pode rolar o seguinte, o pardal pode fotografar, mas a multa vai demorar um pouquinho mais pra chegar. Não, tá funcionando. Não, mas é isso aí, vai pra mim. Tá desativado. Eu não arrisco ali, passar A dica é essa, não arrisca. Né? Não, pode arriscar. Pode quem? A dica é andar dentro da lei, né? A dica é melhor ainda, é vá na velocidade da rodovia. Da via, né? Exato, exatamente. Só mais uma dúvida relacionada, pois me diz uma coisa, esse negócio de IPVA, tipo, meu carro é final 4, tá? Certo. Eu deveria pagar o meu IPVA em abril. Se eu não pago em abril, até quanto tempo eu tenho? 30 dias de carência. 30 dias. Então eles podem me parar com esse negócio. É que o Maurício paga em dia. Não, se eles te pararem no dia 25 de maio, ainda tá dentro. 30 dias de tolerância. E é todo ano pra pagar o IPVA? Todo ano paga o IPVA. Ah, é? O teu carro já nem paga IPVA mais. Ah, o teu não paga mais. Claro que paga, meu. Só porque o meu carro tem manivela pra ver o vidro. O Max passa por esse radar e o radar faz. Ah, vocês nunca andaram num carro com manivela pra beber? Nunca. Tem manivela pra beber? Tem, ainda tem. E o meu ainda caiu aquela bolinha, então. Bah! O seguro. Tem que pegar só, com os dedinhos, assim. Só com os dedinhos segura. Tem umas artimanhas. Umas artimanhas pra abrir. Bota a porta. Durepox, meu. Não, bota, não, faz uma bola de Durepox e cola nesse troço aí. É que eu não tenho o cartão de medula óssea, que nem o Porã. Então eu não tenho acesso a algumas coisas. Ô, Davi, tu tá aí ainda? Não, eu tô aqui, não. Tu sabe que tempos atrás uma ex-namorada minha me deu uma televisão de presente, né? E aí depois eu vi ela falando pra uma amiga dela, disse assim, tu sabe que a TV do Davi tinha uma bolota na frente pra trocar de canal? Era o seletor de canais, cara. Seletor. Eu já tive, morava em Floripa agora, há pouco tempo, com a minha mulher, a gente tinha uma de... Não mora mais com a mulher? Não, trocamos a televisão por uma de tubo agora. De tubo, 14 polegadas. 14 polegadas. Impressionante. Até o meio da sala do fazer dele. Até o meio da sala. Eu tenho vergonha de vocês, cara. Vocês ficam trocando de carro, ficam comprando TV de LSD aí, tipo, a imagem ruim, cara. Eu já fui na casa de vocês, a imagem é ruim na casa. Não, passou um mês lá em casa na Copa do Mundo. Ai, que imagem! Não, mas deve ser... Ai, que coisa de louco! Ai, eu quero mais essa coisa! Porã! Ai, Porã! Ai, Porã! Tem que te contratar um HD lá. Porã! Para, meu! Olha só, deixa eu continuar a notícia do radar móvel que detecta veículos sem licenciamento pago, que começa a funcionar no Rio Grande do Sul. Caso o carro analisado esteja irregular, o equipamento apita, o operador verifica os dados numa espécie de computador de bordo e 100 metros depois o veículo é abordado por outro patrulheiro. Isso no caso do móvel. É isso aí. Em breve o radar vai detectar também outras restrições administrativas do veículo e ainda se está furtado ou roubado. O radar móvel inteligente começou a operar na estrada do mar e a abrangência do equipamento é de 21 metros. 21 metros. Posso dar uma dica? Pagar com 13º esses impostos aí. Paga antecipado em 3 vezes, cara. Já era o 13º. Não, sim, mas digo assim, se organizar para o 13º. Todo ano eu penso isso, cara. Exatamente. Não faço. Eu pago todos os meus impostos do 13º. Sabe por quê? Ingenuidade, porque né, não tenho esposa nem filhos. É que é o que atrapalha a vida. Pronto. gira e cai aí, né, cara? Donos de estacionamentos irregulares em praias de Florianópolis terão 20 dias para se defender. Os terrenos irregulares foram encontrados em áreas de preservação das praias da Galheta e também da Mole. Nos locais foram encontrados a partir de imagens de satélites que revelaram o tamanho do estrago causado na vegetação nativa. Sabe quem faz isso, né? Cara. Gente rica que faz isso. É você que é amigo de deputado, vereador, é você que tem dinheiro, você que é dono de empresa, você que é famoso às vezes e faz isso aí. Que ônibus bom. Vai subir em Porto Alegre. O Sindicato das Empresas de Ônibus pediu um aumento das passagens para R$ 2,81, o que representa um índice de 14,69%. Cara, R$ 2,81. Quem é que tem o 1? Então bota 2,80, né? Porém, ele tem a carteira de medula óssea, ele paga de graça. Não? Ele sabe que agora tem uma fila no Super, 30% de desconto só pra quem tem medula óssea. Cara, poderiam aproveitar esse aumento e aumentar a quantidade de ônibus com ar-condicionado na cidade. Ah, pois é. Porque eu tive uma informação essa semana, vocês até me corrijam se eu estiver equivocado. Spam, que... foi por e-mail? Não, foi uma conversa. Fonte quente. Que apenas 30% da frota de Porto Alegre tem ar-condicionado. Foi muito bem agora, velho. Eu já 30 falei, é demais. Já falei mais ou menos sobre isso aqui no programa, porque o ônibus bom, a linha que funciona... É em bairro rico ou linha universitária. Vai na perifa pra tu ver, meu. Os negros estão morrendo dentro do ônibus de calor. E os ônibus que vêm bombando são de lá, são da periferia, né? Viamão lotado não é modo de dizer, é real, né? Aí tem diferenciação pra ônibus bom, né? Nos metropolitanos, né? Mas aí, o preço é o mesmo, né? Metropolitano. Não, eu digo assim, ó, se tu pegar um ônibus da Praça Dom Feliciano até o Parcão, é o mesmo preço que tu paga no mercado. Mas aí tem um ônibus pra Cachoeirinha com ar-condicionado, tem um ônibus pra Cachoeirinha sem ar-condicionado. Mas aí é o Intermunicipal. Grande Restinga! E o trecho da... Bom, o troço tá pegando na Restinga, hein, cara? Pô, você que tá nos ouvindo na Restinga aí... Boa sorte e cuidado na rua aí, as gangues estão se pegando. Muito tiro. Pô, galera, vamos concentrar. Alô, Restinga, vamos pro bar tomar uma pinga. Hoje é sexta, reggaeton. É o reggaeton chegando, que loucura, todo mundo junto, vai. Vem no cali, você tá no meu colo, força e dança, galera, fica ali de parte. Último destaque aqui, ó. O trecho da SC-416 entre Jaraguá do Sul e Pomerode tá liberado para o trânsito. Esta era a última rodovia do estado interditada pelos estragos das chuvas que começaram na semana passada, ainda na quarta-feira da semana passada, em Santa Catarina. Eram os destaques do Clique RBS para este fim de semana. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Graças a Deus, eu não vou pegar freeway. Graças a Deus eu não vou pegar freeway na volta do fim pedágio, de semana. Sabe que no pedágio ali tem um... Como passar se tu tem carteirinha da medula óssea? Não, chip auto-expresso passa ali. Reto. Não, mas também a carteirinha da medula óssea tá funcionando. Passa. Sabe quantos carros tem pro minuto na freeway agora? Quantos, Amaral? 54. 84. Davi, te prepara, Davi. Eu não vou sair daqui por enquanto. O Davi vai ficar lá, cara, ancorado ali. Mas os bárbaros urbanos os cidadinos todos estão vindo. Vamos fazer uma conta matemática, tá? Eu saio de Porto Alegre às 5 da tarde e eu chego na praia às 8h30. Sabe que não acabei a conta. Desculpa. Né? Eu saio daqui às 8 da noite, eu chego às 9h45 da noite. Eu chego... Não, 30, às 8 não, não chega às 9h45. Não, chega às 11. Semana passada eu saí. Não. Às 8. Sabe que agora tem 84 veículos por minuto. Ó. A capacidade da via, da freeway, é de 100. Quando chegar em 100 por minuto, para tudo. Não foi por acaso, Maurício. É inteligência sair mais tarde. Tu é a pessoa mais inteligente. Não, eu concordo, não, eu concordo. Eu acho que inteligente é ficar em Porto Alegre. Aí é mais inteligente. Eu sou a favor. Acho que vocês, citadinos, tem que ficar aí mesmo. Ficaremos. Ó, o Leite tá mandando dizer que tá parado na estrada aqui. Vai estragar o Leite. Meu, deixa eu dizer assim, ó. Quanto mais tarde sair, melhor. Quanto mais tarde sair, melhor. Sair depois da meia-noite, pega a estrada praticamente livre. Tá, então vamos pensar. Então, o que que tu faz na praia depois do período entre 9:30 e meia-noite? Que tu não vai fazer da meia-noite às 3 da manhã. Tu não vai fazer depois das 11 da meia-noite. Vai beber também das 11. Mercado, tá tudo fechado. Eu posso beber aqui. Tu bebe. Não, na verdade, o mote, as pessoas vão pra praia, como disse um amigo meu hoje. Eu falei, meu, mas tu vai pra praia pra quê? Vai chover. E ele, mas cara, eu vou passar dentro do barril molhado o fim de semana inteiro. Ah, pois é. Tem tudo isso. É. Os caras vão pra beber, velho. Mas bebe aqui. Que exemplo bonito, cara. Que coisa... A praia, pra quem bebe, é uma beleza. O cara acorda já tomando uma caipirinha. Tá maluco, velho. Acho muito legal isso. Escova os dentes com caipirinha. Escova os dentes com vodka. Escova já tá dentro do gelo. Vodka, isso aí. Tu sabe por que, que eles vêm pra cá, não é? Mulheres com biquínis minúsculos. Também. Aí. Mais ou menos. Mas não tem mulher com biquíni minúsculo às 9:30 da noite, Davi. Tem, com fim de semana com chuva. Todas as horas tem mulheres com biquínis minúsculos. Aonde, Davi? Aonde? Ah, dá uma passeada pra tu ver. Ô, cara, é que o neguinho bebe tanto na praia que o biquíni começa a diminuir, né? E qualquer mulher passa a ser um alvo, né? É, o cara e elas vestem. Pessoal, dicas do Porã pra Orla. Mas é, cara. O neguinho escova os dentes com vodka às 9 da manhã. Às 10 e meia só tem princesa Porã, na as pessoas praia. Não, é verdade. Elas não levam a vida como tu levava. Aí, o velho Porã, ele tinha uma vida ímpar. Ah, cara, olha, meu. Eu não conheço nenhuma pessoa que escova o dente com vodka. Para, Potter. Que saudade do velho Porã. Eu conhecia o velho Porã. Ah, que saudade. Que saudade. É isso aí, Davi. Que saudade. E o Porã. Ligou um parceiro do Detran e um ouvinte nosso que trabalha no Detran, Adriano, o nome dele, não vou lembrar o sobrenome, dizendo que... O Adriano do Guicho. Eu gostaria de falar, se vocês me permitissem. Obrigado. Ele manda informar que não há aquele período de 30 dias de tolerância caso o IPVA não tenha, o IPVA esteja vencido, tu não tem mais 30 dias para trafegar. Caraca. Pensei eu que estivesse. Aliás, sim, que tivesse. Sempre me falaram isso. Mas então o Adriano ligou pra dizer que não. Tu tem assim, ó, tu tem que fazer. Tem entre um ano, entre um IPVA e outro pra pagar. Tem que pagar, né? Tem que pagar antes dos 30 dias. Tem algum... Tem. O que é o seguinte, tu tem que pagar. Venceu, pagou. No dia seguinte. Tá. Pagou, tu vai ter 20 dias pra andar com a taxa paga. Até chegar o documento mas, mas é que essa informação não bate, porque o documento chega em uma semana. Pode atrasar, até 20 dias. Até 20 dias. Vão entregar o documento até 3 semanas, que é 21 dias. Certo, então é isso, tá? Tem que pagar o IPVA mesmo. Não tem saída. Gente, todo ano tem que pagar o IPVA, menos o Marcos. Você que tá parado na freeway agora, abra o porta-luva do seu carro e veja se o seu IPVA está pago. Quem tem cartão de medula óssea, será que tem? Não, beleza, só um pouquinho. Não. Cara, quem tem carro, quem é proprietário de um veículo, tem obrigação de saber se o seu IPVA está pago ou não. Verdade, mulher não precisa. Mas aí a mulher tem o marido pra resolver. Troca óleo vez por... Mas esse caso que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tinha comprado um carro no dia 27 de dezembro. E quando eu comprei o carro, o vendedor falou pra mim, não, esse aqui já tá com o IPVA pago. E eu, na minha ingenuidade, disse, bom, é IPVA do outro ano, né? Spam, vai me dizer que já tá pago. O cara mandou e-mail spam pro leilão, e aí, era do ano que tava se encerrando, do dia 27. É o mau caráter. Sim, por isso que a loja dele fechou. Casualmente, a loja dele fechou. 6:26 foram os destaques comentados do Clique RBS. E agora está na hora do melhor momento do programa. Flatos do dia! Do dia com Cajê. 8:18, Carol Loren do El Chan reforça bronzeado no PP. Eu não esperei o galo, cara. problema, o Galo tava ali. Acabou. A Carol Loren. Carol Loren. É a nova loira, né? A nova loira do Tchan. É linda. É a morena. É filha da Sofia. A nova morena do Tchan. É linda. E é Carol com K. É a Carol com filha K. Filha da Sofia Loren. É. Carol com Dora, K de... Carol com K. Carol Loren. Carol Loren. É, usa do Loren. 10h21, Lia Kay. Larguei o Tchan faz tempo. Sharon Menezes. Lia Kay. Lia Kay. A Lia, nossa amiga. A Lia. A Lia. Lia Chave. Lia Chave. O sobrenome dela é Kay, é isso? Kay. Eu conheci como Lia do BBB. É. Lia Kay do BBB. Sharon Menezes agita um bloco da Preta no Gil. Da Preta é da Preta Gil. Sharon. Que horas, Cajinha? Sharon Menezes, te amo. 10h21. Essas escovaram os dentes com vodka. Vou dar um beijo pra Preta Gil, que estava em Caxias ontem à noite e estava lá no Pepsi Club, tirei foto com ela e tudo. A Preta Gil? A Preta Gil. Tuitou? E dá pra ir? Dá não pra tuitei, ela deve ter tuitado no Twitter dela. Dá pra ir? Dá pra ir? Pegaria. Dá pra ir ou não dá pra ir? Pra Caxias dá pra ir. Não, cara. Na Preta. Não, na Preta. Como assim, cara? Vai não, na Preta. É fala, sim. Fala, Davi. Ah, não dá. Olha, se tu escovar os dentes com vodka de manhã, talvez dê, né? Vai, nem assim, porã. Nem assim. Meio-dia e 11, Marcelo Faria troca carinhos com a mulher. Raro isso. Ao meio-dia. Marcelo Faria. Ah, isso é meio... O grande Marcelo Faria, né, Magnata? Vou mandar um abraço pra ele também, pro pai dele, o Reginaldo. Grande Reginaldo, né? O cara lá, o Marcelo Lúcio Faria Flávio. Já teve no Pretinho, cara. Passageiro da Agonia. Com a Carol Castro, lembra? Dona aí, Força dos Maridos. É, foi uma das duas entrevistas que o Pretinho fez. Três, no máximo. Andou voltando um cheque também do Marcelo Faria, não? Não, não, é o Antônio. É o Marcelo Antônio. Não, mas o Marcelo Faria Chudo. Aparece também. 14h26, Rihanna posta palavrões no Twitter. Oh! Sabe qual mas era? Mas por quê, tia? Qual era? Shit. Bobo. Shit. Por quê? Cocô. Por que ela postou shit? Por que ela reclamou, postou? Reclamou. Não, só pra testar. Ó. Oh, shit. Unfollow test. A Rihanna que vem ao Brasil, né? Tava ela e um amigo vendo um programa de TV, e aí eles se empolgaram no diálogo. Era o Cala a Boca Pianjos. É, 16 e 18 de biquíni, gêmeas do nado gravam comercial no Rio. Tem uma delas que o Pato, levou pro ninho, né? Mergulhou. Fez a, levantou a perninha, depois a cabecinha. O que mais, KG? E agora, questão o de... O Pato sincronizou com ela. 16 minutinhos atrás. Ah, tá muito atrasado. 16, Peter, notícia não velha. Mais do que isso. 16 minutos atrás, cara. 6 minutos atrás. Era 6h13, Girinha. Tava falando de Trang. 16 minutos atrás. Que coisa. Não mais do que isso. 16. Disse, fala! Cara! Ai, meu! Carolina Dieckmann almoça com amiga no Leblon. Coisa chique, cara. Almoçar seis. É coisa de gente rica, Lelê. Você mora no Rio, cara. Gente rica almoça depois das três passas. É que tem gente rica, Lombo. É que tem gente rica e tem gente rica e famosa. É. Rica e famosa. E rica e famosa que mora no Rio. É. Vai ficar na praia. E aí é praticamente imbatível, né? É imbatível. Rica, famosa. Uma mulher com um cara rico já tem que tirar teus pontos. É. Tu disputar uma mulher com um cara rico e famoso. Aí deu uma aí e tu disputar a vida com um cara rico, famoso e. Mora no Rio. E que mora no Rio aí. Ô, meu, vamos lá, vamos dar uma rodadinha aí, a gente tem um tempinho ainda. Vamos apresentar novamente daqui a pouquinho, antes do show do intervalo, se o Almir permitir, Almir. A relação de listas do Palco Pretinho Convida. Não, a relação de artistas do Palco Pretinho Convida. Permitido. Obrigado, Almirzinho. Vai, poder. Piada do Potter. Potter. Apoio. Hotel Barrichello, sempre chegando atrás. Tá vendo, meu filho, como eu sempre acordo bem cedo pra trabalhar? Hoje achei essa carteira cheia de dinheiro na rua. Me desculpe, pai, mas quem perdeu essa carteira acordou mais cedo ainda. Ou não. Perdeu de madrugada, bebendo. Beba. Velho Porã. E aí, Marcola, o que tem pra nós aí? Olá, bebês, aqui é o Kleber Mognon, de Blumenau. Mognon. Blumenau tá fazendo a Summerfest, que são pequenas Oktoberfest, toda quinta-feira em Blumenau. Uau. Quinta-feira que vem tem a última. Na verdade, a última vai ser na primeira semana de fevereiro. Uhum. Então, se você semana que vem, está por Blumenau quinta-feira, não perca a Summerfest. E venha com o Magnata pra Queima Fest, né, Magnata? Você que tá aí queimando no sol do verão. Que isso, sabe, meu? Como é que é, né, Magnata? Quando é que acaba o verão, Magnata? O verão acaba em março, eu não, cara. Não aguento mais queimar. 2 ou 3 de março. 22 ou 23. 22, Magnata, abraço pro Giovanni, fotógrafo de Blumenau, e toda a audiência lá de Blumenau. Tá mandando aqui uma piada de gaúcho. Opa! Gaúcho e um amigo viajam pro Mato Grosso pra caçar. Aí o amigo sai procurando a onça pintada. Fala, vou pegar a onça pintada e tal. E sai fora e o gaúcho vai pro outro lado. Daqui a pouco volta, o amigo, o gaúcho tá atrás de um arbusto com as calças arreadas. E o amigo, que isso, gaúcho? O que você tá fazendo aí? Tchê, tô esperando a pintada! A ilha favorita é a Ilha da Pintada, tio. Como é o nome mesmo dele, mano? Casar lá. O nome dele é Marcos Piange. Marcos Piange. Marcos Barros, Daniel. Eu faço esse personagem, eu sou ator, né? Tu vai casar com o Thor. Ator. Tu vai casar com quem na Pintada? Tchê, mas eu vou casar com quem me aparecer por lá, né? Alguém do CTG. Vou me mudar lá pra pintar. Vai, Lelê. O Thomas Wagner, de Santa Maria, que pergunta, nos manda aqui uma pergunta, quer saber se você sabe a resposta. Qual tá bêbado, Lelê? Tá bem bêbado. Tu bebeu, cara? Tu bebeu? Não vou negar, né? Cara, como assim, cara? Calor aí, né, cara? Não pode, Lelê. Tu antes bebeu no programa. Detran lá, cara. Você vai beber. Eu quero que tu acabe de beber, porra. Bebeu no bar. Vai pagar. Deve tocar. Eu vou pagar e beber, porra. Bebeu no bar do Detran. Sabe que o nosso empresário tentou hoje à tarde colocar a balada do Pretinho dentro do palco Pretinho com Vida. Ah, mas aí o empresário... Não rolou. O mesmo empresário disse não. Ele define as atrações do planeta e também é empresário do Pretinho. Exatamente. Ele ligou pro cara que define ele mesmo. É. Ele tava ocupado, né? É. E eu já sei qual é a atração surpresa, hein, Magnata? Aí ligou para só segunda-feira, vamos liberar, Paulo. Já tô sabendo. Não, não é a tribo. Não, mas eu acho que é legal a gente só tocar, né, já que tocamos nesse assunto, qual, falar... A repercussão absolutamente positiva absolutamente do palco positivo. Pretinho com Vida no Planeta Atlântida 2011. E aliás, vamos mostrar novamente os artistas daqui a pouquinho em sua ordem de apresentação. Maravilha. E dias de apresentação. Vai daí, ô Lelê. Quais os dois tipos de pessoas felizes que existem? Tempo. Felizes? Dois tipos, só dois tipos. Dois tipos, gente. Felizes. Ricos. Homens solteiros e mulheres casadas. E como é que vão se achar, né, cara? É, pois é, algumas mulheres casadas não são felizes, né, cara? Mas vamos lá. Pessoal, fica a reflexão do Porã. Como assim, Porã? Não. Foi recado, o velho Porã falaria dos homens solteiros, o novo Porã falar das mulheres casadas. E pelo que eu saiba, o Porã só conhece uma mulher casada. Mas é que as mulheres casadas é que os homens fizeram mal pra elas, Davi. Mas é que o Porã agora se preocupa com isso. Olha, entendeu? Cara, ele quer a felicidade das mulheres casadas. Mas eu quero a felicidade de todas as mulheres, Davi. Atenção, pessoal. Sim. E já contribuí muito pra isso. Mãe de seu e-mail, tá? Marketing, tudo é marketing, Porã. Agora só contribui para a felicidade de uma. Porã, dá pra parar. Mas o Luciano Coimbra, que deve ser teu parente aí, ô Davi, manda o seguinte, ó. Ontem, depois de muito ler sobre o que o pessoal acha do Lelê no Twitter, resolvi criar os Lelê Facts. Tô mandando aí pra vocês. Manda um abraço pro pessoal da rádio e um pedido. Telcom Estrela Móvel, só que junto com a Rodaica. Luciano Coimbra de Porto Alegre. Quando a ISL chegou no Grêmio, o Lelê, que estava na frente das negociações da parceria sólida e lucrativa para o clube. Só para dar uma explicadinha, quem é que... Pra galera que não acompanha o Twitter, é que tem muito gremista que me culpa pelas coisas que acontecem com o Grêmio. Eles acham que eu sou o culpado. Ah, mas tu deve ser culpado. Aí os caras criaram uma coisa para ti. Aí aqui, ó, a faixa Não Vendemos Craques foi pintada no quintal da casa do Lelê por ele e mais dois amigos. Tem até a tinta até hoje, né, Lelê? A escalação dos batedores de pênalti do Grêmio na final do Mundial em 95 foi um conselho do Lelê pro Filipão. Filipão, bota o Dinho, o Arce. Foram os dois que erraram, né? Os dois eram os dois batedores oficiais do Grêmio, Dinho e Arce. É verdade. O resto todo mundo acertou. Quando o presidente do Grêmio perguntou ao irmão do Jonas sobre multa rescisória, ele disse, só um pouquinho, eu vou consultar o Lelê e já te passo o valor. Primeiro contato do Assis com o presidente do Flamengo, com a presidente do Flamengo, foi feito pelo Lelê. Pô, Lelê. Antes de avisar o Grêmio, o irmão do Jonas ligou pro Lelê pra saber uma segunda opinião. Lelê Facts. Aí, hein, Lelê? Muito que bom, honra, que honra. Que momento, hein, Lelê? Não, cara, porque esses dias os caras estavam me culpando como se eu... Se eu fosse culpado por tudo. Tu é culpado, não, sim. Não sou culpado. Tu é sim. Não tenho culpa. É sim. Eu não redijo os contratos do Olímpico. Não votei no Paulo. Tem que responder isso. Tem que responder. Tem culpa, eu? É, tem culpa, eu. Tu que fica me tuitando, enchendo o saco aí. Não tem, cara. Ô, Amaral, deixa eu fazer os classificados aqui rapidinho. Só daí aqui. Eu te devolvo pra tu fazer aí o teu... A tua participação, vou dar presente. A tua participação. Eu vou dar presente. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Para, meu, vai estragar o bagulho ali. Vai, Amarelo. Não, não, desculpa. Cara, tu bebeu? Não bebi, cara. Vou negar. Estamos com várias vagas para entregadores de conta de luz, motociclistas. Aí... Para Caxias do Sul, necessário ter CNH A. Em dia. Que é pra moto, né? Em dia. Não é necessário experiência na função. A empresa oferece ótimo plano de benefícios. Quem se interessar pela oportunidade deve entrar em contato com a Concisa, a agência de emprego de Caxias do Sul, pelo e-mail rh16@concisa.com.br. Muito bom. Aliás, a manchete da Zero Hora de hoje é que falta trabalhadores na construção civil, né? É, já há tempo. Falta, e aí vai faltar cada vez pior. Porque aumentou o número de construções e não tem gente pra trabalhar. E os caras que sabem mexer nesse tipo de coisa, né? É. O Alcemar é um representante. Tu não consegue contratar. Eles estão contratando mulheres, né? Pedreiras. É. E as mulheres têm mais. O acabamento final delas é melhor que o dos homens. Capricho, eu já sabia disso. Eu não moro num prédio com uma mulher, meteu. É verdade, cara. Aí eu vou ter que concordar com o Potter. Desculpa, viu, cara? Tem que botar umas placas. Uma mulher ajudou a botar tijolo. Mas será que uma mulher fez a fundação. E aí fica aquele monte de mulher, pedreira na hora do almoço. Mostrando o cofrinho, né? Isso que é melhor. Passa o Maurício da pedreira. Não, passa o Maurício lá embaixo e o cara... Ô, gostoso. Ô, gostoso. Não, aqui eu tô defendendo as mulheres. Claro. Mais uma oferta dos classificados. Estou vendendo uma mini cama elástica de jump. Que cor que é? Já vou, vamos chegar lá. Legal isso aí, né? Bom pra viajar. Que cor que tu quer, mano? Fala pra mim. Cara, essa cama aí salvou minha vida no tendão de Aquiles, cara. É? É o principal... Putz, que já temos uma coisa contra essa... Já temos uma culpada, esse aparelho. É o principal, como é que se chama, assim? Artefato na cura. Na fisioterapia do tendão de Aquiles. Davi, eu acho que tu tá precisando de uma cama elástica, Davi. Eu também tô precisando. Continuando então, tá vendendo uma mini cama elástica de jump tá praticamente zerada. Como estou precisando de grana pra pintar a casa, essa seria uma boa ajuda. Estou pedindo R$100, ou seja, um galão de 5 litros pela cama. Mas podemos negociar. Mande e-mail para vendominicamaelastica@gmail.com. Tá ruim pra todo mundo. vendominicamaelastica@gmail.com. Aí, ô Almir, vai querer vender alguma coisinha aí, Almir? Tem um terreninho. Ô, terreninho? Tramandaí. Opa, ainda tem terreno em Tramandaí, Almir? Tem um terreninho que eu descolei. Aonde, cara? 180 mil metros quadrados. Nossa, mas é um município de Tramandaí inteiro. Guarita 157, terceira arrebentação no fundo do Mano Careia. Tá meio alagadinho, senhor. Aí, em direção à África. Tem vista pro mar. Tem vista pro mar. Tem vista todos os lados tem vista pro mar. Tem vista pra terra. Demais, hein, amigo? Manda um mãe, vem me buscar pra Karina. Um fio da pupa, um índio Lampete, um pode ficar tranquilo pro interessado nesse terreno. O Juliano Marafon. Grande Marafon. Não tem e-mail. Entra assim? Em contato com o Marafon. Telefone. Diz aí, Amaral, qual é? O ouvinte de Novo Hamburgo quer acessar agora o blog da Damilher e descobrir qual é o post que tem o selo premiado do Pretinho. Vai faturar um vale-compras de R$150. Não perde tempo, você que é de Novo Hamburgo, acesse Damilher, o blog da Damilher. Só vai acessar amanhã. É DMYLR, é Damilher sem as vogais, tá? DMYLR.com.br/blog. Beijo pra Simone e pra Melina, lá de Novo Hamburgo, que acham a minha voz irritante. Como é que tu sabe que elas acham a tua voz irritante? Elas me disseram. Agora? Não, me disseram uma vez que eu encontrei com elas. Ah, tá. São muito agradáveis as meninas, como tu pode notar. E tu lembrou delas agora, por quê? Porque elas são de Novo Hamburgo. Ah, elas são mulher de Novo Hamburgo. Tá bem, 20 minutos pra 7. Vamos! Nós divulgamos hoje às 13 horas, aliás, quase 14 horas aqui no Pretinho. É verdade. O palco Pretinho convida com as atrações, com o reforço de atrações para o Planeta Atlântida, Gauchada e a rapaziada de Santa Catarina, Santo Grau. Vão fazer um belo de um espetáculo no palco Pretinho convida. Então vamos ouvir aqui as atrações de sexta e sábado pela ordem de apresentação. Começa com a Topa! Vou postar que aquele cara sem graça, porém eu tenho bem rubicado. O fato de ser uma cabeça da canhada que ganha de enrola e falha. Cara, esse som é demais, na boa. Pagou suas contas e guardou os seus recibos pra comprar. Faz no balcão de informações. É o cartão de medula. Não acha que ele pode se apresentar no palco Pretinho Convida, sexta-feira, dia 11. Depois tem Santo Grau. Banda de Chapecó, Oeste Catarinense. É um prazer tocar. Esse é o Ricardo Áviles, o vocalista da banda. Vai pro seu terceiro planeta, Santo Grau, velho. Foi depois daquele tempo, não sou mais eu quem me tortura. Chegou pelo correio e eu fiquei emocionado. Santo Grau é mais uma atração no palco Pretinho. Convida a sexta-feira, depois tem Tequila, baby. O meu problema. Finalmente vou voltar ao planeta. O meu problema é sexo, gemas e uma medula. Não importa se é loira ou morena. Tequila Baby, a terceira banda subindo o palco Pretinho. Convida na noite de sexta-feira. Que santa liga. E depois tem Vídeo Balde. Me deixa desafinar. Eu tenho cartão. Me deixa desafinar. Eu tenho defeito. Muito bom. Eu gosto. E essa não é sobre amor. Vai cantar, ó, nesse palco aí. Cantar com a menina. Motivos eu posso desafinar. Pois a menina Balde tem comunidade ninjitsu. Parece mentira que não vem a comunidade no palco do planeta de novo, velho. É verdade. Chuva nas calcinhas, tempestade nas cuecas. Se molhou, eu tô torcendo. Eu me amarro e pereca. Chuva nas calcinhas, tempestade nas cuecas. Se molhou, eu tô torcendo. Eu me amarro e pereca. Que se a verdade. Muito bom. Topa Santo Grau, Tequila Baby, Bideo Balde, Comunidade Ninjitsu são as atrações da sexta-feira 11 no palco Pretinho Convida. Vamos passar pro sábado. O Paulinho Neves vai abrir a noite de sábado. Quero ver os sonhos que você sonhou. Esse som no YouTube que tem muito view. Como é que é o endereço, Lelê? Bota ali Paulinho Neves, é isso? Bota Não Achei Legal, que é o nome não da música. Não Achei Legal, que é o nome da música, é isso aí. É o nome da música. Cara, esse som tem uma particularidade. Cada vez que toca esse som na rádio, o telefone bomba. A galera quer saber o que que é. É verdade. Vão poder ver ao vivo. É um grande Paulinho, Planeta Neves, Atlântida, hein? Sábado, dia 12, no palco Pretinho Convida. Depois do Paulinho Neves tem Do You Like. Espero não ter te acordado. Eu só queria dizer bom dia, te deixar. Klaus vai também. Ah. Como assim, cara? Mais, velho. Paulinho Neves, Do You Like, Klaus e Vanessa. E ainda vai ter acústicos em Valvolado. Que beleza. Que é isso, louco? Muito bom. Pô, velho, eu ganhei um dos presentes do meu último aniversário. Eu ganhei um vinil do Acústico Valvolado. Uma grande presença. Parece o sonho que o Jorã emagreceu no cartão. Depois da Acústicos e Valvolados, tem Cachorro Grande. Precisa de dinheiro. Pra onde eu vai ser esse show da Cachorro Grande. Você não sabe o que vai perder. Todos, cara. Topa Santo Grau, Tequila, Baby, Bideobaldi, Comunidade Ninjitsu, Paulinho Neves, Do You Like, Klaus e Vanessa, Cuscos e Valvulados e Cachorro Grande são os artistas convidados pelo Pretinho pra tocar no palco Pretinho Convida nas noites de sexta e sábado. Então, um palco paralelo no Planeta Atlântida. E na segunda-feira estaremos liberando a atração surpresa do Planeta Atlântida. E é verdade que a atração é gringa. A atração é gringa. Ah, é? A atração é gringa. A atração é gringa. Mas assim, ó, já lembrando que U2, Madonna, Rolling Stones, Bob Dylan, esses grandões não tem data. Tá, mas é gringa. De Sousa, não tem data. Cláudia Leite. Cláudia Leite, de Sousa morreu. Efeito Sousa morreu. A única coisa, que eu posso dizer a respeito desta atração é que esta atração, a pessoa principal desta atração, ela tem a tez escura. Ou seja, ela tem a tez negra. Ah, é muito legal. Primeira negra. Nigga Style no planeta. É o primeiro negro a tocar no palco principal do Planeta Atlântico. Não é, cara. Cala a boca, imbecil. E o Djavan é o quê? Cidade Viviana. Falcão do Rapa. O Samuel Rosa do Skank. O Fernando Reis, cara. Lulu Santos. Meu, era isso. Vamos fazer o show de intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, nessa puta vibe de planeta. Pra voltar pra quê essa hora? É, cara, 12 pra 7. Até o final, meu. Depois juntos para, os dois breaks. Não dá. Vamos não pagar essa multinha do Brasil, é mesmo? Não dá. Ah, uma multinha pequena. Você não sabe o que perdeu. Muito massa, hein, velho? Voltamos em seguida com o Pretinho Base. Estamos de volta com o Pretinho Básico para dar tchau. 5 minutos para 7. Tá todo mundo comentando sobre o preço baixo todo dia do Big. São 2.000 produtos com preços baixos, ainda mais baixos, para você fazer economia todos os dias, no dia que quiser. Agora, quem vai escolher o dia de comprar é você e não o supermercado. Você não precisa mais pesquisar e com isso ganha mais tempo. Aproveite esse novo jeito de fazer compras, mas não precisa ter pressa, porque o preço baixo todo dia chegou para ficar. Passe no Big mais perto de você e confira. Aproveite hoje, amanhã, depois e todo dia. Né? O Big é preço baixo todo dia. 4 minutos para 7, vai ter bola, doutor Alceu? É, batamento. Vai ter bola? Casa Perini, especial é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Vai daí então, doutor Alceu. Vou aproveitar o espaço, doutor Alceu, aqui para mandar um abraço para a galera do Tudo Alegria. Muito que tem massa, velho. Acessórios, adereços, fantasias pra tudo que é tipo de festa, carnaval, Halloween, festa junina, casamento, 15 anos, é tudoalegria.com.br. Pessoal, vai poder ver. Exatamente, é doutor Maurício. Doutor Peter, pegou mais um gringo pro Inter. Mais o quê? Mais um gringo pro Inter, doutor Alceu. Quebrou ali. É verdade. Ô, Daletano, como é o nome dele, Dale? Carnavarro, não é? Cavenaghi. Parece vinho, né? Como é que é o Cavenaghi? E o Havaí vai trazer mais um. O Havaí não interessa. Como não interessa, Dali? O Grenal já vai ser às 7h30, viu, gente? Tô falando do Havaí, doutor Cavenaghi. O Havaí já contratou 28 atletas. O Havaí vai trazer o Felipe do Baco. E o Havaí mudou o site, viu? O site agora é www.havaí.com.br, sem ponto nenhum. Ai, também viu maior. Quem, Felipe, quem tá, aquele velho Felipe. Quem tá com ponto sobrando na carteira pode doar pra Havaí. E o Grenal é domingo, doutor Pedro. A diferença do Havaí pro I é que o I tem ponto. Vai pra Rivera, doutor Pedro. Eu não vou pra Rivera, doutor Alceu. Precisava de uns avãozinhos, que é lá mais barato, doutor Pedro. Ô, doutor Alceu, lamento. Conhece alguém, não vou poder lhe ajudar. Toda a minha família é de lá. Mas me compra lá, mas é óbvio que sim. Vó, atenção, vó Nair. As duas cartelas. Mais alto, que a voz é sua. Vó! Vó! Duas cartelas. Compra Viagra! Deu. Que? Doutor Potter, é adubinho. Ah, não, é o nome mesmo. Tá bom. Doutor Alceu, era isso. Vamos ter que acabar o programa, doutor Alceu. A voz do Brasil vem empurrando aí já. Traz é sexta-feira. Dois minutos para sete, vamos encerrando nessa vibe então. Este Pretinho Básico esta semana, agradecendo demais a sua audiência, a sua preferência pelo Pretinho, sua parceria com esses malucos aqui da Atlântida. Davi, fala Davi. Fala Davi. Fala Davi, se indignou com o almoço. Davi foi embora. Bravo.